Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico, continuando nossa temporada de ação dos anos 80. Já tocou um dos ícones da década, né? O Arnold no Predador, no nosso episódio passado. E que outro grande nome do gênero a gente tem que obrigatoriamente ter na nossa temporada, senão o grande Sylvester Stallone, Rambo Programado para Matar, filme de 82, grande clássico, lançou o Stallone após o Rock, né? Como um grande ícone da ação, né? Mas antes da gente começar a falar desse filme, bora dar um alô para os nossos ouvintes, grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão escutando. Cavaleiros, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desses filmes. Esses filmes bons de custo questionável. E o grande Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bom? Tô muito empolgado, vamos falar hoje de Rambo. First Blood, maravilha. Grande filme dos anos 80, tô bem empolgado. É isso aí. Então, antes de começar a falar das nossas experiências com o filme, nossas opiniões e tal, é só fazer o apanhadinho da trama, né? First Blood, né? Rambo, Programado para Matar, de 82. É o primeiro filme dessa grande franquia, né? E é o único que a gente realmente, pelo menos eu, né? Não sei vocês dois, que é claramente um clássico e é mais um filme de drama até do que qualquer outra coisa, né? A diferença do 2, do 3, pior ainda, né? Vai ficando cada vez mais reaça e mais violento, né? É um filme de drama feito muito mais dos moldes, sabe, de um franco atirador, assim, que lida com um veterano da Guerra do Vietnã, que voltando pra vida na América, né? Ele fica meio que vagando pelo país, sem rumo, procurando os antigos colegas dele. Ele descobre que um deles morreu, né, de câncer e tal, um cara jovem. E é um cara meio sem rumo, meio perdido, né? E ele tá no norte dos Estados Unidos, né, perto do Canadá. E ele chega numa cidade do interior lá pequena, onde tem um xerife, assim, que é o Brian Dennehy. Ótimo, né? Um cara que se sente mesmo um dono da pequena cidade, né? E ele vê aquela figura lá meio maltrapilha, meio cabeludo, assim. E também tinha aquele elemento na época que a gente vai mencionar no episódio, né? Tinha uma certa impopularidade desses soldados que voltavam de Vietnã, porque foi uma guerra que começou a ser muito divulgada na mídia, né? Então você via, né, os civis machucados, você via a morte que os soldados americanos causavam, né? Não apenas no exército inimigo, mas na população, né? Então eles eram tidos como meio que, sabe, não eram heróis e sim tinham um elemento meio de matadores de crianças e tal. Então, os próprios veteranos da guerra, eles eram meio impopulares bem no começo desse retorno à guerra, da guerra, né? Depois, inclusive, virou até demais no sentido oposto, né? Que eles passaram a ser vistos assim como heróis e tal. Mas então, o Rambo é essa figura, né? Que entra nessa cidade, de cara o xerife brinca com ele, começa a maltratar ele, quer botar ele pra fora da cidade, ele tá querendo comer, ele volta pra cidade, aí ele é preso. E aí, na medida que eles estão tentando prender ele e tal, descobrir quem é esse doido aqui, esse mendigo, basicamente, ele foge e começa essa caçada. O pessoal começa a ir atrás dele, grupos de policiais e tal, e ele vai se livrando deles e eles vão se dando conta que ele não é um mero, né, indigente, sim, tipo um super soldado, né, que se esconde no bosque, né, e ele começa a criar uma mini guerra particular dele lá com os policiais. E eventualmente só no final do filme consegue ser desarmado tudo isso, essa guerrilha de um homem versus o Estado, né, da polícia, quando eles chamam um antigo coronel dele, né, que é o Trautman, que é o Richard Crenna, né, consegue meio que lidar com o Rambo e falar pra ele, pare, né, a missão terminou, você está atacando, né, seus conterrâneos, né. E aí o filme termina, né, que é até um ponto meio que a gente vai comentar agora, né? É um final meio comprometido, né? Não é exatamente como a história do livro termina, como eu acho que deveria ter terminado a história, né? Mas desse jeito que o filme terminou, abriu a porta pra grande franquia que veio depois. Aí eu queria perguntar pro Diegão, qual é a sua história com esse primeiro Rambo, né? Que a gente sabe que tem toda a série e tal, a figura do Stallone pós-Rock, mas especificamente desse primeiro da série, qual é a sua experiência com ele? Eu assisti esse filme, eu era bem jovem, eu acho, eu era criança. Eu tenho flashes, assim, na minha memória de assistir esse filme. E me senti, assim, gostar do filme, mas me senti, assim, meio nauseado com, especialmente com as cenas dele dentro daquela montanha, naquela mina lá. Então eu ficava, assim, muito, eu sofri muito pelo machucado dele, aquele machucado no braço, sangrando, que ele tem que se costurar, e fiquei horrorizado com a cena dos ratos. Fiquei com muita pena dele, como criança, assim, assistindo o filme. E aí depois que veio os outros Rambos, né? Especialmente Rambo 2, A Missão, que são filmes mais tradicionais, né? E como eu também era meio pré-adolescente quando vi o Rambo 2, não tinha noção do conteúdo pró-Reagan, político do filme, né? Achei que era um filme empolgante de ação, sabe? E eu tava bem inserido, né, como jovem naquela época, né? Eu queria ver gente sendo metralhada, vontade, maravilha, Comando para Matar, e filme de guerra. E aí fiquei fã do Rambo. Aí eu acho que quando eu fui ver o Rambo um pouquinho mais velho, mais adolescente mesmo, aí eu apreciei realmente o filme pelo que ele é, porque é um excelente, excelente filme de ação. Um roteiro muito bom, redondinho. Sylvester Stallone, a atuação dele tá excelente. Então, toda vez que eu revejo o Rambo 1, eu aprecio ele cada vez mais. Assim, é de longe o melhor filme da série. Assim, talvez o único filme da série digno de nota, realmente. Que talvez seja o filme que, muito mais do que Rock, né? Porque Rock, se você pensar bem, especialmente o 1 e o 2, são dramas. Então, o Rambo é o primeiro filme de ação mesmo dele, que colocou ele no mapa como herói de ação. Talvez seja um dos primeiros filmes de ação de Hollywood, né? Depois de Tubarão, né? Depois desses filmes, assim, é um dos primeiros, né? Dos pioneiros filmes, talvez, né? Não sei, né? Que fizeram sucesso, porque tinha muita filme dos anos 70, né? De ação, mas nenhum tinha se transformado realmente num blockbuster, eu acho, sabe? Essa safra nos 80 é o primeiro, assim, né? Antes, aquelas meio Steve McQueen, outra, era uma outra vibe, né? É. Nos anos 70, do Charles Bronson. Isso. Esse aqui é uma outra, é um outro tipo de filme de ação. Exato. E realmente meio que começa com esse, né? Exatamente. É isso que eu quero dizer. Agora, assistindo pro podcast, claro, né? Eu já vi muitas vezes, né? Tudo, mas realmente é um bom filme, bom de rever. Excelente, gosto muito. E por conta desse exercício que a gente faz de interpretação, né? Sempre bom conseguir ver pontos de vista diferentes, né? Ver perspectivas diferentes sobre o filme, né? Depois eu vou discutir com vocês, estou bem empolgado. Yeah, boa. E o Igor, você, com essa história com o primeirão Rambo? Pois é, eu vou confessar uma coisa pra vocês, cavaleiros. Eu fui assistir esse filme agora pro podcast, né? Assim, porque assim, minha história com o Rambo, na verdade, começa com o Rambo 2. Eu assisti primeiro esse filme quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, talvez até um pouco menos, não sei, 10 anos de idade. É um desses filmes que passava no repeat quase, assim, uma espécie de loop infinito na Rede Globo, né? E eu assisti primeiro o Rambo 2, depois assisti o Rambo 3. E assim, foi importante pra minha história ter assistido esses filmes, porque esses filmes, eles representavam, na época, pelo menos pra mim, uma espécie de cinema mais violento, mais brucutu e, por causa disso, mais adulto, né? Então eu lembro de assistir esses filmes com essa mentalidade, que, ó, não tô vendo um filme que não é um filme pra criança, é um filme pra adultos. Por quê? Porque ele é muito violento, porque ele tem muita ação, porque os personagens sofrem, tem muito sangue, tem muitas cenas de morte. Então isso era o fruto proibido pra mim, sabe? Eu confesso que eu gostava, assim, sabe? Tinha um prazer, assim, sabe? Transgressivo assistindo esse tipo de filme. Então, nesse sentido, as continuações, né, o Rambo 2 e o Rambo 3, foram filmes, de certa maneira e à sua maneira, foram filmes importantes pra mim. Agora, o Rambo 1, que nem se chama Rambo, né, se chama First Blood, curioso isso, né, porque depois eu acho que ele foi relançado, não sei se ele foi relançado, se ele já foi lançado no Brasil com esse título de Rambo, né, bom, enfim. Eu fui assistir, agora, recentemente, o podcast. Assim, eu já conheci a história dele, é um filme que, de certa forma, ele tá dentro de uma espécie de inconsciente coletivo cinematográfico que as pessoas têm. Então, assim, mesmo você não assistindo esse filme, você sabe de várias cenas, eu já conheci o final, que inclusive depois a gente vai falar sobre isso, né, assim, é uma cena bem interessante, né, esse monólogo, né, esse derrame que ele tem no final, eu já conheci essa cena, já tinha assistido a abertura dele, sabia dessa cena da mina também com os ratos, né, já tinha assistido isso, então eu já tinha assistido pedaços desse filme, de uma maneira mais ou menos desorganizada ao longo de anos, mas a primeira vez que eu sentei pra assistir o filme do começo ao fim, vendo as cenas em ordem cronológica, da forma como elas aparecem no filme, eu assisti pela primeira vez agora pro podcast. E é um filme que eu concordo com o Diegão, né? Eu acho que é um filme, tecnicamente falando, ele é muito bom, gostei muito da fotografia, me chamou muita atenção a qualidade da trilha sonora do Jerry Goldsmith, que eu achei muito boa, muito, muito boa mesmo, assim, realmente dá clima e suspense e tensão pro filme, então acho que o filme ele não teria sido tão impactante, né, se não fosse essa trilha sonora, mas assim, claro, as cenas de ação também são muito bem construídas, eu acho que a interpretação dos atores é muito boa, especialmente, eu destaco que o Brian Dennehy, que faz o papel do arqui-inimigo do Rambo no filme, né? Eu acho que o Stallone, ele tá bem, né? Assim, a gente age com que o Stallone, ele é um ator que tem as suas limitações, assim, você não vai colocar o Stallone pra fazer qualquer tipo de papel, mas eu acho que ele tá bem fazendo o personagem do John Rambo. Curiosamente, tem um David Caruso muito novo também, assim, eu gostei da interpretação dele, fazendo o papel de um policial, né? Mitch, né? Essa criança, quase. Ah, quase que um rookie. Só queria confirmar que eu também amo a trilha sonora do filme, né? Por coincidência, são dois filmes que a gente gente, né, o filme de hoje e o Predador, que são filmes com trilhas sonoras excelentes, né? E que perderiam muito se não fosse essa a trilha sonora de cada um. Né? Acho que isso é parte do valor agregado do filme, que ajuda a manter ele nesse panteão de filmes que se mantém, né? É um elemento meio que o pessoal não repara, talvez, é realmente a trilha, né? Se é uma trilha que realmente é o mínimo que o cara tem que fazer para lançar o filme, ou se eles chamam realmente um compositor, tipo Goldsmith, tipo, né, Silvestre, né, do Predador, que é um cara que realmente, né, tá expressando uma coisa a mais na trilha, né, que eu acho que é o caso desses dois. Depois a gente pode até discorrer mais sobre esse assunto, que eu acho muito interessante. É uma categoria em extinção, né, assim, porque antes você tinha quase que uma abundância de grandes compositores de trilha sonora de filme. Hoje em dia você tem praticamente só o Hans Zimmer e alguns outros poucos também, né, tinha o Johan Johansson também, que faleceu alguns anos atrás. Não vou ficar citando todos os contemporâneos, mas são poucos, mas assim, o Rambo é um filme ainda da época em que você tinha vários grandes compositores de trilha sonora de filmes que tinham características muito bem reconhecíveis. Eu acho que o Jerry Goldsmith é um deles, excelente autor de trilha sonora, especialmente de filmes de suspense e filmes de ação. Eu acho que a trilha sonora se destaca nesse filme. Nessa época, né? John Williams, eu acho que talvez o maior de todos, sem dúvida o mais popular. O Life Force tinha uma trilha do Mancini, não era? Do Henry Mancini, né? Henry Mancini também, sim, muito conhecido pela trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa. O último que a gente pode mencionar também é o Howard Shore, né, que fez Cronenberg, depois foi fazer O Senhor dos Anéis, né, que é excelente também. Bom, como eu disse anteriormente, eu concordo com o Diegão. Eu acho que é um filme ainda que se sustenta hoje em dia, muito bom de se assistir, né? Ele tem um ritmo muito bom, você não fica entediado em nenhum momento, ele traz alguma surpresa, ele tem boas interpretações, tem uma ótima fotografia, tem uma excelente trilha sonora. Agora, é um filme que ele me coloca um pouco em xeque, sabe? Porque eu não consigo adorar esse filme, eu não consigo amar esse filme. E aí a gente tem que ficar pensando um pouquinho sobre o nosso papel como crítico de cinema, que não existem critérios puramente objetivos, né? Quando você vai analisar um filme, quando você vai comentar um filme, falar a respeito de um filme, ou então elaborar um discurso, um texto sobre um filme, você coloca toda a sua subjetividade em jogo. Então, assim, crítica é permeada por questões éticas, questões filosóficas, questões culturais, questões ideológicas, questões políticas. Então, por uma série de questões, né, já que essa é a palavra da vez, pessoais, eu não consigo, por mais que eu ache um filme muito bom e excelente de ser assistido, né, do ponto de vista, assim, um filme de ação, com drama, com elementos de thriller, excelente o filme. Eu não consigo amar, eu não consigo gostar totalmente, porque o filme, ele tem um viés político. Eu teria que me colocar muito entre aspas ou entre parênteses para desconsiderar isso, para esquecer que o filme tem isso. Assim, eu acho que esse filme, ele tem uma mensagem política muito clara, tem um viés ideológico, assim, sabe, que também é muito evidente, para mim, pelo menos, e isso me barra um pouquinho. Por mais que eu goste do filme, eu tenho as minhas reservas em relação a ele. Mas isso é uma coisa que a gente vai conversar mais, que a gente vai desenvolver. Depois a gente pode falar mais disso. Mas, assim, recomendo o filme para quem quiser assistir, quem tiver procurando um bom filme de ação ou um bom filme de suspense, sabe, com toques dramáticos, com boas interpretações. Eu acho que First Blood, né, o primeiro Rambo, é uma excelente escolha. E já no meu caso, eu acho que eu demorei um pouco pra assistir todos os filmes do Stallone, porque eu tinha um pouco de implicância com ele. Quando eu era criança, não sei se era tão comum assim, mas tinha uma certa divergência, assim, tipo, pelo menos na minha escola, sei lá, no meu círculo, né? Você era mais fã do Stallone ou mais fã do Arnold, né? E a gente tava mais pro time Arnold, então a gente meio que evitava, não prestava muita atenção nos filmes do Stallone, né? Demorei um pouco. Eu assisti o primeiro Rock, eu não gostei muito, achei meio melodrama e tal, mas eventualmente eu assisti todos os filmes, esses filmes grandes dele, dos vícios do Rambo, né, e eu fiquei realmente chocado com como esse clichê do Rambo, né, do filme completamente estúpido e violento, é uma coisa que não tá no primeiro, né, só a partir do 2 e do 3 que começa esse clichê, né, do cara hiper monstro musculoso lá, com a metralhadora, matando todo mundo, né, especialmente no o 2, né, que ele volta no Vietnã, essa fantasia que o pessoal tinha republicana, que haviam esquecido alguns prisioneiros nos anos 80, então ele volta lá, resgata os últimos americanos no Vietnã, e no terceiro, pior ainda, né, ele vai no Afeganistão ajudar os Mujahedin, inclusive dedicado aos guerreiros do Mujahedin, ou Osama Bin Laden, basicamente. Tipo, toda ação errada do governo americano, o Rambo, depois de ter sido, né, primeiro uma figura crítica, ele vira o garoto propaganda, né? Então, nesse primeiro, é um filme... Ele é um cara meio pequeno, né, em relação aos outros, né? Não é... Ele é forte, tá em boa forma, mas não é aquele monstro de esteroides que ele viraria depois, né? Então, ele é um cara ainda que você consegue ter uma identificação com ele e tem essa figura tão clara, né? Ele é um cara que tá meio alienado do sistema e o sistema é a agressivamente contra ele, né? Os vilões do filme, óbvios, são a polícia, né? Eu acho isso legal, interessante, né? Por isso que eu não tenho tanto problema, né, em dizer, oh, que eu acho esse é um filme massa e recomendável, né? E tem essa mensagem, né, do ACAB, né? O All Cops Are Bastards e o Rambo acredita nisso. Tem esse elemento meio fascista que você vê que a polícia é meio que incompetente em relação ao militarismo do Rambo, né? E hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, né, a polícia tá totalmente militarizada, né? Então eles meio que aprenderam a lição errada dessa história. Em vez de, né, agregar mais os dois à sociedade civil, na verdade eles militarizaram mais os dois. Mas eu acho que, mesmo assim, é um filme que... Se você vai ver um filme da série do Rambo, veja o primeiro. Você não precisa adorar a guerra, adorar a ação, adorar explosões. Tem um pouco disso, mas é um filme mais de sobrevivência. É um filme mais sobre pessoa, né, tá sendo julgada erradamente, né? Nesse sentido, é um filme que acho que Rambo me lembra mais, sabe, o Fugitivo do Harrison Ford do que, por exemplo, Rambo 2, né? É um filme que me remete mais a esse tipo de história, né? Um culpado de algo que uma coisa que ele não fez, que tá fugindo pra se sobreviver, e mais do que, né, sendo símbolo de uma guerra e tal. Então, acho que é um filme muito legal. Acho que não podia faltar na temporada. E é isso, agora bora começar a conversar mesmo, né? Você pode falar, inclusive, já desse assunto de cara, né? Que o Igor falou que tem uma certa dificuldade em recomendar abertamente o filme por causa do viés meio político, assim, o que realmente, né, você vê Rambo 2 e 3, o Rambo é absorvido, né, pelo sistema da década, né, porque em 82 é quando o Reagan tava assumindo a presidência dele, né, após o Jimmy Carter. Após o Carter, né, que foi um presidente bem popular, assim, entrou o Reagan, conservador, ex-ator de Hollywood, que alimentando bastante esse aspecto da Guerra Fria, Estados Unidos militarizado ante essa ameaça da União Soviética. Então o Rambo, que começa a década com uma figura um pouco mais dúbia, né, ele eventualmente realmente ele vai para a direita, né, e ele vira o braço armado, né, dessa figura idealizada do exército americano, né, de uma maneira que ele não é nesse, né. Por isso que para mim é tranquilo você dizer Rambo é um filme que não tem nenhum tipo de crise ao recomendar ele. Mas você, por que você acha que sim, por exemplo, Igor? Só deixando bem claro, assim, meu posicionamento, não é que eu tenha uma crise para recomendar o filme. Inclusive, eu recomendo, né, os nossos ouvintes que assistam o filme, porque é um bom filme. Assim, sabe? Tecnicamente falando, eu acho que é um filme que ele é muito bom. Sabe? Eu acho que a direção dele é muito boa, né? A gente já tinha comentado sobre isso. Mas agora, o Rambo se tornou uma figura cultural muito importante na cultura norte-americana dos anos 80, né? Na década de 80. E aqui no Brasil também. O Rambo, ele foi uma espécie de símbolo de heroísmo, né, para várias pessoas durante muitos anos. E algumas pessoas ainda, assim, o filme, ele nos leva a ver esse personagem como sendo uma figura heróica, inclusive. Né? O Rambo, ele é essa figura que ele é mal interpretado pela sociedade civil quando ele volta da guerra. Ele é um herói de guerra, mas ele não é reconhecido pelo valor que ele tem, o que já aponta, assim, para uma espécie de decadência dos valores na sociedade norte-americana, que foi fruto do governo, vários governos mal sucedidos, né? Richard Nixon e Jimmy Carter. Então, assim, olha, a sociedade norte-americana está num processo degenerativo, né, de valores, e a prova disso é que homens como John Rambo, que são heróis, eles voltam da guerra e eles não são valorizados da forma como eles são. Olha só que tragédia. Então, para começar, isso é complicado, né, Cinza, porque o Rambo, ele é um outcast, assim, ele é um fora da lei. Eu acho muito sintomático, especialmente no primeiro filme, o vilão do filme ser um policial. Isso sou eu que tô falando, assim, tipo, eu adoro ver policial apanhando, enfim, mas... Eu acho muito sintomático, assim, porque isso mostra que ele tá acima da lei, sabe? Olha, esse cara, ele é mais... Ele consegue peitar a lei. Ele é mais macho que a lei. Ele é mais importante que a lei. Você poderia até desconsiderar o valor da lei na tentativa de valorizar uma figura como essa. E ele é muito arrogante também, né? Assim, eu lembro aqui da primeira cena, não literalmente a primeira cena, mas uma das primeiras cenas do filme, que é justamente a interação dele com o personagem do policial, interpretado maravilhosamente pelo Brian Dennehy. Ele age como um menino mal criado. Eu não vejo ele, assim, totalmente como sendo uma vítima da violência policial. Olha só que coisa. Eu acho que ele é extremamente lacônico, ele não é comunicativo, ele poderia ter se safado daquela situação simplesmente falando o que, que ele foi fazer naquela cidade, mas eu acho que ele escolhe ficar calado, sabe? Ele escolhe não interagir muito com aquele policial. Não sei. O policial, ele é abusivo, sim, mas eu concordo com o personagem do Richard Crenna, né? Inclusive, eu acho que o Rambo, ele tem uma parcela de culpa, assim, porque eu acho que o filme, ele tende a nos levar a ver o Rambo como sendo uma figura totalmente vitimizada. falou, ele foi vitimizado pela sociedade que não entendeu ele, foi vitimizado pelos policiais que foram totalmente toscos, e eu não vou negar que os policiais não foram toscos com ele, porque eles foram, mas assim, a vitimização dele é extrema, a ponto de que, olha, esse cara, ele sofreu por nós, ele se torna uma figura meio que crística no final do filme. Você vê a forma como ele é retirado da delegacia de polícia, com aquele casaco, a cabeça dele sangrando, dois policiais escoltando, o personagem do Richard Crenna andando na frente, aí tem uma hora que ele para por causa das luzes, aí o Richard Crenna volta a cabeça pra olhar pra trás e ele tá parado na escada. É uma cena bíblica aquilo, é o julgamento de Cristo, né? Então assim, não tem como você não enxergar um negócio desse, você tá lá. E eu acho que essa martirização do Rambo é um pouco problemática, porque ele é um personagem que ele é controverso, ele é complicado, e você heroificar um personagem desses tão prontamente porque ele sofreu por nós e ele é mal compreendido pela sociedade, eu acho um pouco difícil de engolir. Mas o que vocês acham, companheiros? Isso que tudo que você falou, acho que não é nada de subtexto, né? É bem claro, é bem óbvio. Mas eu acho que tem um elemento que você ignorou, não mencionou, que é toda a motivação. Não é que ele é um cara lacônico porque ele é cool, e ele é o Clint Eastwood e não fala porque ele é legal. É que pra mim é um filme, o primeiro grande tema do filme é TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. É claramente um filme que é inspirado em filmes tipo O Franco Atirador e tal. Tanto é que tem um elemento óbvio lá dos flashbacks que ele tem, né? Que quando ele é preso pela polícia e tal, ele não fala e tal. É, sim, tem um elemento que ele é individual, então, mas não é isso, né? Eles vão fazer a barba dele, ele lembra de quando ele tava na gaiola lá, preso pelos Vietcongs e tal. Então tem um elemento que ele tem um problema mental claro, assim, ao longo do filme inteiro. E ele começa a lutar com os soldados, com a polícia lá no final, a explodir a cidade. Não é porque ele é um herói, sim, porque ele tá completamente fudido da cabeça, né? Tanto é que o filme termina com aquele elemento do cara tentando falar com ele. Cara, a guerra acabou, velho. A guerra acabou, cara. Você não tá no Vietnã ainda. Você já tá aqui na América, volta pra terra. Pra mim é um filme que mostra mais do que a sociedade não abraçar os veteranos, porque também pra mim é bem interessante o fato que não é tipo os hippies, um pessoal comunistas que estão com problema com o Rambo, e sim os policiais, tudo um bando de branco, velho, gordo lá. Essa galera republicana do Estado estabelecido, eles que não gostam dele, né? Que é um cara fudido da cabeça. Ele não é um mero cara que voltou da guerra sendo um herói que não foi reconhecido. Ou pra mim, o Rambo, no primeiro filme, que é algo que é ignorado completamente em todo o resto da série, é um cara que precisa gravemente de tratamento psicológico, de apoio do Estado, no sentido de lidar com gente com problemas emocionais, de terapia mesmo, sabe? E pra mim é claro isso, né? Que ele começa a lutar, a voltar à guerra na cabeça dele, né? Ele começa a bombardear a cidade lá, uma cidade do interior, que não tem porra nenhuma, né? Cidade pequena no interior. Então, pra mim, ele é um cara transtornado mesmo, uma coisa meio Taxi Driver, assim. Ele não é um mero herói Jesus, assim, que ele viria a virar nos outros filmes, né? Nesse primeiro filme, pra mim é claro que ele é um bicho transtornado, né? Tem altos flashbacks, ele começa tudo aquilo porque ele não sabe o que fazer, né? Ele não é silencioso porque ele é legal e cool e, né? Não vou falar aqui. Não é simplesmente isso na minha leitura, né? Então, eu vou concordar com vários pontos do Felipe e concordar com vários pontos do Igor também. E colocar um novo. Eu acho que eu concordo com relação ao... essa visão que o Felipe tem do Rambo, eu também tenho, muito parecida. Eu acho que o Rambo, nesse primeiro filme, não depois, mas nesse primeiro filme, ele não é um herói, de fato. E nem não sei da onde alguém tirou de que o Rambo nesse filme é um herói, exceto a cena no final. Eu concordo com o Igor, que essa cena dele saindo da delegacia, com um casacão e protegido pelo coronel, e ninguém prende ele, a polícia deixa ele passar, é inverossímil e realmente tá mostrando ele, olha, agora ele vai... Sabe, ele tem esse final que ele finalmente merece poder sair com dignidade e não tá algemado e nem vai ser preso. A gente nem sabe se ele vai ser preso ou não vai ser, se ele vai voltar a ser um soldado lá no Fort Bragg, né, junto com o coronel. A gente não sabe nada, né, o que vai acontecer depois. Mas, de fato, o filme tem uma intenção de mostrar que, no fundo, ele sempre foi um mocinho, um herói, nesse final do filme especialmente. Mas eu acho que é duro o Igor dizer que ele tem um grau de responsabilidade alto, ou então médio, sei lá, com relação ao que acontece com ele, porque esse primeiro embate, esse primeiro diálogo que ele tem com o policial, né, com o Teasel, né, com o xerife da cidade, o xerife de cara, quer que ele vá embora. E deixa bem claro que quer que ele... quer saber pra onde você tá indo. Eu te levo lá. Desde que você não esteja aqui nessa cidade, eu quero que você vá embora daqui. Você não pertence a essa cidade. Você não tem o que fazer aqui. Vá embora daqui. Sul, norte, não importa. E o Rambo percebe isso. Eu acho que o Rambo, ele é lacônico por uma questão de estresse pós-traumático, mas também por uma questão assim, isso aqui é muito injusto o que está acontecendo comigo. Eu preciso resistir a isso, de alguma forma. Então eu acho que ele não falar nada, eu vi com uma certa de forma resistência, até uma resistência meio pacífica quase. Uma resistência passiva, meio Gandhi, assim, no início do filme. E ele só começa a ficar agressivo. Depois muda, né? Depois muda, né? Com certeza. Mas ele aguenta... Comparar o Rambo a Gandhi, isso é o ponto mais controverso desse filme. Então, mas no início, ele é bullizado pelos policiais, ele leva banho de mangueira, ele é ameaçado o tempo todo de levar porrada lá pros policiais, e ele fica calado, ele resiste, ele não quer colocar digital dele, sabe? Porque eu não acho que ele tá sendo mal criado e mal educado porque ele não quer deixar digital, eu acho que é uma resistência à brutalidade policial, ao abuso de autoridade um pouco, sabe? Eu acho que é uma coisa também consciente dele, não só de estresse. Porque, pensa bem, cara, eu fico pensando nisso, qual é o grande fato? O que acontece no filme que dispara tudo? É o policial, o Tease, o xerife, prender o Rambo, levar ele preso pra delegacia. E a queixa é vagabundagem, porque ele é vagabundo. Vagrant. Vagrancy. É muito gratuito, é muito absurdo isso. É absurdo. E depois ele não abre mão, aí vira uma guerra, vira uma rixa. E aí começa a escalar de um lado, escala pro Rambo, depois o xerife escala mais, depois o Rambo escala outra, sabe, duplica. E aí vira uma guerra na cidade, por causa de uma questão boba, tola, no início do filme. Ou seja, eu vejo o Rambo muito como... É óbvio que isso que eu vou dizer, né? O veterano de guerra do Vietnã, ele é uma das classes excluídas nos Estados Unidos. Eu vejo ele como um excluído. Eu comparo muito o Rambo, não com Gandhi, eu tava brincando, né? Mas eu comparo ele muito com essas pessoas excluídas, assim, que, por exemplo, quando eu vejo um cara que no restaurante, por exemplo, vem um cara pedir dinheiro no restaurante. Já, isso aconteceu recentemente, né? E ninguém deu. E o bicho ficou puto. Ele começou a gritar pra todo mundo. Porra, ninguém me dá dinheiro nessa cidade, eu tô desesperado, caceta! Vocês têm dinheiro e ninguém me dá nada! Eu preciso pagar a conta, tenho filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tiram ele do restaurante, levam ele embora, chamam a polícia, sabe? Eu vejo muito o Rambo muito mesmo por esse lado, assim, uma pessoa que não tá dentro da sociedade e que incomoda. Ele é um incômodo. Sabe, ele incomoda muito esse xerife. No livro, pelo que eu li, é muito mais tolo, né? O xerife tem uma rivalidade com ele porque o xerife é um veterano da Guerra da Coreia. E aí tem uma rivalidade entre veterano da Guerra da Coreia com veterano da Guerra do Vietnã. E a guerra, porque a Guerra da Coreia foi esquecida, ninguém se lembra mais, ninguém valoriza mais. Mas no filme, não. No filme, ele é um excluído que incomoda e tem que ir embora daquela cidade, tem que ser expulso. Eu acho que há uma menção no filme a respeito desse fato aí que você está falando, Diegão, porque no filme, o personagem do Brian Dennehy, ele comenta com o personagem do Richard Grenner que o Rambo, ele não foi o único a ter sofrido numa guerra. E tem uma cena muito rápida quando o policial, ele volta pro escritório dele, e isso é um momento em que eles acham que o Rambo tinha morrido dentro daquela mina. E aí, é bem rapidinho essa cena, você vê que o policial, ele volta pro escritório dele, ele fecha a porta. Eu acho que é uma cena boa, inclusive, porque ela dá uma certa complexidade para esse personagem do policial. Você vê que ele, de certa forma, se arrependeu um pouco de ter feito aquilo, né? Tanto é que depois ele vai ter aquela conversa no bar com o personagem Richard Grenner. E você vê que ele tem umas medalhas de honra no fundo. Assim, é um detalhe da cena, um detalhe da direção de arte da cena, assim, mas eu percebi isso. E por conta dessa fala dele, ele não foi a única pessoa sofrendo uma guerra, me fez pensar que talvez também o personagem do policial do Brian Dennehy também fosse um veterano de guerra, não da mesma guerra, não da guerra do Vietnã, mas da guerra da Coreia. Agora que você está falando que no livro tem isso mais explicitamente, mais claramente, eu acho que fica... Isso joga uma luz mais interessante, inclusive, né, para a história. Mas isso é mais ou menos mencionado, assim, sabe, no filme. Agora, voltando ao meu ponto aqui, assim, a gente não precisa ficar discutindo essas coisas, assim, porque eu tendo a concordar com vocês também. Eu só queria dizer uma coisa, assim, eu acho que essa visão do Rambo como sendo uma pessoa que sofre alguma doença mental, excelente, Felipe, é uma visão que a gente tem, né, que eu e você e o Diegão tivemos quando a gente assiste o filme. Eu acho que hoje, passados o que, 40 anos, pós First Blood, mais talvez, a gente assiste esse filme e a gente vê claramente, assim, porra, John Rambo é um personagem com PTSD, com vários traumas. É um personagem que tá num momento de sofrimento psíquico e emocional muito grande. Eu acho que isso fica claro pra gente, mas assim, quando eu falo assim, sabe, de questões ideológicas que perfazem o filme, eu falo assim, a forma como certas cenas são feitas, certos personagens são retratados, Os personagens dos policiais, eles são muito maus. Quase que a caricatura do policial ruim. Enquanto que o Rambo, você vê os ângulos de câmera, que privilegia, assim, sabe? Tipo, essa postura mais... O Rambo, ele tá sempre aqui. Graças a Deus, as pessoas não estão me vendo aqui, porque eu tô meio que fazendo uma imitação do Sylvester Stallone, assim, sabe? Tipo, é ridículo, assim, sabe? Ainda bem que é só um podcast, isso não é um vídeo, mas a forma como o Rambo é retratado é um negócio meio Lenny Riefenstahl, Triunfo da Vontade. É um corpo musculoso, sofrendo. O Igor tá fazendo ele jogando arco e flecha, isso é tudo do segundo filme. Isso é do segundo filme, pois é, então eu tô fazendo uma coisa errada, assim, sabe? Tipo, é do segundo filme. Essa imagética milica bizarra do Rambo contaminou o primeiro, né? Pois é. Mas não tá tão, tão nesse, né? Mas de qualquer forma, é, eu tô. Essa imagética do corpo perfeito, assim, tipo, ela tá muito mais clara no primeiro. Mas ainda assim, o corpo que a gente vê no primeiro filme é o corpo martirizado. Isso fica muito evidente naquela cena da tortura policial. Que na verdade é uma tortura muito mais pensada do que de fato atuada. O policial vai fazer a barba dele e ele tem um delírio paranoico de que vão torturar ele, assim como torturaram no Vietnã. Ele revela feridas crísticas dele na hora que eles vão dar aquele banho de mangueira, né? Que ele tira a camisa e tal. Pois é. Que eles veem que ele tá todo ferrado, né? Quando ele tá justamente crucificado, ou então numa posição de cruz, com os braços estirados assim, e tem um oficial do exército Vietcong, assim, sabe, cortando o peito dele. Então, assim, é claramente, pra mim, assim, uma alusão a essa natureza crística do Rambo. O Rambo, ele é um mártir. E, de fato, assim, sabe, fica pairando essa ideia, assim, sabe, tipo, olha, ele sofreu por nós. Ele foi até a Guerra do Vietnã. Olha o que foi que esse cara fez. Ele voltou um herói, sabe? E ele não tá sendo reconhecido. Ele se torna, como o Diego falou, um personagem à margem da sociedade. Agora, quando eu falo da responsabilidade dele, assim, sabe? Porque eu achei muito curioso. E fui assistindo o filme agora, em ordem cronológica, que eu fui notar isso. Primeira cena do filme, ele vai pra uma casa muito pobre, né, na beira de um lago, né, numa cena até muito bonita, né, do ponto de vista da fotografia, né, dos ângulos de câmera e tudo mais, em que mora a mãe de um ex-colega combatente dele. E aí ele descobre... É uma cena, assim, sabe, que você... Aliás, são dois momentos em que eu acho que a maior violência do filme tá em algo que os personagens falam. Primeira grande violência que eu acho que tem no filme é justamente a mãe escrevendo o estado do filho depois que ele voltou do Vietnã. Ele voltou com um câncer que, segundo ela, nas palavras dela, ele trouxe do Vietnã e que comeu ele por dentro e que ela conseguia levantá-lo da cama no final da vida dele. Eu acho que isso é uma imagem muito forte. Que ele era tipo um jogador de futebol americano antes, né? No final, ela levantava ele, né? Isso. O Rambo, inclusive, ele mostra a fotografia deles pra mãe dele. Ele fala assim, sabe, tipo, ele teve que ficar atrás na foto porque ele era muito grande, senão ele teria ocupado toda a foto. Ou seja, fazendo menção, olha só, esse cara tão grande, no final das contas, ele ficou tão carcomido pelo câncer que ele podia ser levantado pela própria mãe. Isso é uma imagem chocante e ela tá nos diálogos do filme, sabe? Eu dou crédito pro filme pra isso. E nessa primeira cena você vê um John Rambo totalmente articulado, né? Falando com a mãe, conversando, né? Mostrando a foto e tudo mais. E quando eu falo da responsabilidade dele pelas coisas que aconteceram, justamente assim, eu tô tentando enxergar um pouco além dessa figura martirizada, crítica, vitimizada, que o filme ele meio que quer jogar em cima da gente. E eu fico pensando também em alternativas quando o policial ele foi um bully, sabe? Eu não vou dizer que não foi, não vou dizer que não houve violência policial, assim, novamente, assim, eu não estou defendendo os policiais do filme, mas quando o personagem do Brian Dennehy aborda ele dentro da viatura da polícia, pergunta pra onde é que você vai? Aí ele fala, ah, eu vou pro norte. Aí fala, ah, entra aqui que eu vou te dar uma carona. Qual a direção que você tá indo? Aí ele fala, ah, eu tô indo pra Portland. Aí na hora o policial fala, Portland fica no sul. Você disse que tá indo pro norte. Já apontando uma contradição. E ele não fala nada. O Rambo simplesmente fica lá, com o PTSD dele que seja. Poderia falar, ah, eu troquei. Ah, eu me enganei. Né? Nada. Ele simplesmente não fala nada. Ele escolhe não falar nada. E aí a única resposta que ele dá pro policial, né? O policial, obviamente, assim, sendo muito animoso com ele. Ele fala assim, ah, tem algum lugar pra comer? Aí o policial fica enfesado, deixa ele lá na ponte. E assim que o carro de polícia sai, o que que ele faz? Ele dá a volta e volta pra cidade. Num ato de desafio à autoridade da polícia. Por isso que eu falo assim, sabe? Tipo, é complicado, sabe? Tipo, o Rambo, ele se coloca acima da lei. Ele se vê talvez como um personagem, por tudo que ele sofreu, por tudo que ele passou. E você vê isso naquela fala dele no final. O código de honra dos guerreiros, dos militares. Ele se coloca acima da vida civil. Ó, isso aqui não vale pra mim. Essas regras não valem pra mim. O fato dele ter essa postura, como eu falei, assim, de menino mal criado, me faz pensar em um outro tema do filme, que é justamente a falta de pai. Que o Rambo, ele tem dois pais no filme, claramente. Ele tem um pai bom, ele tem um pai ruim. E ele escolhe peitar o pai ruim o tempo inteiro, à exceção do final. Que você vê que eles meio que se perdoam naquele olharzinho, assim, sabe? Mas tem o pai bom dele. Então, essa falta de pai, esse menino sem pai, que faz todo tipo de coisa muito justificável, porque ele tá sofrendo. Eu acho que é um dos temas do filme, e por isso essa imagem do menino mal criado que eu dou pro Rambo. Mas é porque ele não quebrou a lei. ele não tá acima da lei porque ele não fez nada de errado. Ele só queria um lugar pra comer. Tudo bem, ele se confundiu lá, ele falou Portland, mas Portland pro sul, mas por que que o xerife não levou? Ah, tá bom, então eu te levo num diner aqui e você come, sabe? Tem esse aqui. Ele já falou, não, tem um diner 30 milhas daqui em outra cidade, em outro lugar. Também então, é tipo 100 quilômetros. Não fez nada de errado. O xerife é um filho da puta. Eu falo que o Ram é um personagem acima da lei porque eu tô pensando aqui já, antecipando talvez, e vocês podem me ajudar nisso aqui, aquele monólogo fantástico no final. Mas antes disso, é meio de acordo com o Diego, né, que ele não tá quebrando a lei porque o Rambo realmente ele é simbólico, né? E eu acho que a crítica que tá no roteiro e no livro por trás, talvez o próprio filme e a série virem num esquema, vá mais numa direção, né, de pró-soldado e pró-militarismo e tal, mas eu acho que esse elemento dos veteranos de guerra que voltaram da guerra e a sociedade civil não aceitou eles, isso é uma coisa que aconteceu mesmo. É um problema real. E muita gente com problemas mentais, com que outra coisa que o Reagan fez nos anos 80 foi, tipo, acabar com todo o apoio de instituições manicomiais e tal, acabou no governo dele, né? Então isso gerou toda uma classe de, tipo, morador de rua, que em grande parte é essa galera que veio da guerra, né? Então você pode até dizer, não, esse filme aqui tá dizendo que o soldado é uma pessoa mais nobre e tal, blá, blá, blá, mas eu acho que não é por aí que a história tá apontando, é mais esse elemento de como a sociedade civil não lidou com essa galera e eles são representados pelo xerife, cuja única ação possível quando se depara com uma figura dessas, espantar pra longe. Outra pessoa que lide com você. Por mais que o único que o cara queira é ir comer uma panqueca lá no diner dele e tal. Não pode. Vai embora. Então é isso, né? Não é que ele tá sendo rebelde e ele é melhor do que a lei. Acho que não é por aí, né? Exatamente. Mas eu tentando fazer uma conciliação entre os dois pontos, né? Eu acho que o Igor tá tentando dizer também é que o fato de eu e o Felipe achar que ele não fez nada de errado, que não tinha nenhuma razão pro xerife ter levado ele pra delegacia preso e ter feito todo aquele bullying, toda aquela e agredir o Rambo daquele jeito que ele fez e acossar o Rambo daquele jeito. O xerife realmente é um filho da puta. O Igor falou que realmente também acha ele filho da puta, né? Mas o que eu quero dizer, e que o filme, talvez a gente possa criticar o filme por isso, que o Igor quer dizer, é que isso não justifica o que o Rambo faz depois. Que o Rambo, ele realmente arma uma guerra. Ele vai lá e explode lojas e atira metralhadora na cidade inteira e causa o maior terror do caralho. Tudo bem que ele não mata ninguém, né? Lá na floresta, né? Ele só machuca um pouquinho, né? Ele fura as pessoas. O cara que morre é que ele joga uma pedra, né, no helicóptero, e o cara que tá tentando matar ele cai, né? Ele fica bem claro. Exatamente. Né? Ele não mata ninguém. Mas assim, o filme ele meio que deixa isso a entender de que se você é um veterano de guerra, você tem razão de se rebelar e ser mais forte do que o poder do Estado e vai lá e toma porrada e tira o filho da puta. Sabe? Talvez o Igor esteja criticando isso. Perfeito, é isso. E assim, a gente torce por esses personagens, assim. Isso até eu critico também, óbvio. Gente, a gente acaba torcendo por esses personagens, a gente torce por eles. Eu acho interessante que você falou, por exemplo, dessa questão dele ter dois pais no filme, pai bom e o pai mau, porque é como se essa figura mítica, né, do herói de guerra, como se ele precisasse de uma figura paternal pra segurar ele, né? Pra segurar as rédeas ou pra soltar as rédeas. Agora vai, agora você tá livre pra fazer o caos, mas agora não pode. Então eu achei interessante essa observação, de fato. Esse elemento do soldado precisa de uma figura do superior, assim, meio paterno, né? Sempre. Pai bom, né, que é o personagem do coronel, né, do Richard Grenham, é o pai que reconhece aquilo que ele precisa, que sabe o que ele precisa, que reconhece nele aquilo que ele é, no fundo, né? Porque eu acho que todo mundo tem medo dele no filme, todos os policiais têm medo dele, eu achei ótimo isso, eu achei excelente, né? Todos os policiais se cagam de medo do Rambo, aquela cena que ele é abazucado dentro da mina, todo mundo assim, meio que se tremendo, essa bazuca é ele, fulaninho. Mas todo mundo, assim, no fundo, se caga de medo do Rambo, porque todo mundo vê ele como esse super soldado. Dado invencível, Delta Force, Mariner, Jabba 4. Green Beret. Green Beret, isso. O pai bom é aquele que olha pra ele e vê ele como ele realmente é, que é um menino perdido, que é uma criança ferida. Todo aquele monólogo sobre o amigo que ele perdeu, aquilo realmente é de partir o coração. E você vê assim, ele caindo em prantos naquele momento. Assim, aquele é um momento de extrema vulnerabilidade. Eu achei interessante porque justamente a quebra dá complexidade ao personagem. Até então ele era o soldado, ele era o doido soldado invencível, tá, máquina de matar, Rambo, e no final, olha, ele é um cara que precisa de um abraço, ele é um cara que tá muito sozinho no mundo, ele perdeu todos os amigos amigos dele. E essa vida que ele vive pós-guerra, essa vida civil, não faz o menor sentido para ele. Ele está num estado de anomia perpétua. E aí você entende o silêncio dele, aí você entende o lacunismo dele. O fato de você entender não tira parte da responsabilidade dele. Sabe, tipo, ah, ele fez isso porque ele é um doido. Sim, mas ainda assim é a responsabilidade dele. E o pai ruim, que é o Brian Dennehy, é o pai que, ao contrário, não vê isso nele, não enxerga esse menino ferido dentro dele e quer ressocializá-lo à marra, à força. Olha, você é um vagabundo, é um drifter. Você tem que tomar um banho e cortar seu cabelo. Isso, inclusive, é uma fala que é repetida no filme. Então, é o pai que quer reprimi-lo para que ele se reenquadre a sociedade, desconsiderando totalmente a subjetividade dele. Você vê o conflito que ele tem com... Eu chamo de pai ruim, né? Mas, assim, seria um pai super egóico, na verdade. Você tem a sua função. Não é ruim de malvadinho, né? Mas a gente tende a ver como sendo vilãozão, né? Assim, porque o filme ainda é muito maniqueísta. Você vê o bonzinho, o mauzinho, o herói, os vilões. Rambo, herói. Policiais, vilões. Menos, porque eu acho que os outros filmes são muito mais maniqueístas. Mas esse tem um pouquinho de maniqueísmo, apesar dele ainda ter uma certa complexidade. Mas realmente, pra mim, o problema do filme é esse final, realmente, que eu sei que a versão original da história e do livro e do roteiro original, né? Porque antes do Richard Crenna era o Kirk Douglas, que seria o Coronel Trautman, o mentor do Rambo, né? Um ator bem mais poderoso, né? O Rambo tava tão perdido e tão... Esse trauma dele tava... Já ele tão transtornado, né? Que a única saída que o Coronel tem no final é matar ele, né? Que é um final bem mais controverso, né? O Rambo não pode ser ressocializado mesmo. Ele não voltou à realidade da vida civil mesmo. Né? Ele tá nesse estado de guerra perpétua, né? Isso explica porque que ele tem essa guerra com a polícia, inclusive, né? Eu acho que, para mim, é um final bem mais interessante, né? É um filme que realmente seria um filme menos comercial, que também fecharia a porta de todas as sequências, né? Que eu entendo por que eles não quiseram matar o herói do filme, né? Mas se você realmente vê aqui a crítica a como a sociedade americana não soube lidar com eles, com soldados, e que o último membro desse grupo de soldados, o último deles, também não consegue viver, ele tem esse embate com a sociedade civil e ele tem que morrer no final, é um ponto bem mais forte, né, que é feito, né? O fato que ele realmente, como o Igor falou, ele sai, ele é abraçado, um fenômeno, né? A polícia deixa ele passar, ele tá com o casaquinho em cima, é uma música um pouco mais suave, mas pra mim meio que estraga o final, né? É uma coisa que eu entendo porque foi feito, mas pra mim é um elemento ruim do filme. Eles não terem seguido o livro e a ideia original do roteiro de realmente apertar essa ferida da sociedade, dizer realmente a gente não soube lidar com esses garotos de 18 anos que voltaram e voltaram, né, com a cabeça completamente ferrada, né? A gente não conseguiu mesmo, né? Aí vira esse final um pouquinho mais cafona, que realmente acho que empurra mais pra esse lado de que tadinho do Rambo, né? Que não é simplesmente isso, né? O ponto do filme é como nós, como um todo, lidamos com esses jovens que vieram de ter feito essas atrocidades ou não, e que afetou eles, e a gente, em vez de abraçar eles, lidar com eles de uma maneira de reconstrução psicológica, inclusive, né? A gente criou uma nova camada de traumatizados, né? Que, então, pra mim, enfraquece a mensagem do filme. Esse final mais bonitinho, mais apaziguador, assim. Eu acho que o Sylvester Stallone, ele, de uma certa forma, melhora o filme com relação ao livro, mas também estraga esse final, né? Porque no livro parece que o Rambo, ele é bem mais assassino, mais maluco, né? Ele mata mesmo, né, a galera. Só que eu achei muito bom eles terem mudado um pouco isso. Porque eu acho que se ele realmente matasse aqueles policiais que estavam morrendo de medo dele, a gente não teria tanta empatia com ele, né? Eu acho que o filme, ele teria ficado no tempo. Ele teria sido um filme mais... quase um exploitation, praticamente, né? Agora, eu acho que o Sylvester Stallone que não deixou isso acontecer, esse final, assim... Porque eu acho que ele não queria deixar o Kirk Douglas sair por cima no final. Eu acho que ele acreditava realmente. Eu acho que o Sylvester Stallone, ele acredita mesmo no heroísmo do personagem. Que a gente tá criticando aqui, que tem um certo heroísmo que não é louvável, que ele não é justificado. Mas eu acho que no fundo, o Sylvester Stallone, ele acreditava naquilo mesmo. É, eu acho que o que atrai, acho que pra ele, e pra esses atores de ação dos anos 80 em geral, né? Eles realmente adoram esse elemento do poder do indivíduo, isso, né? Então acho que o que atraiu o Stallone na história é isso. Isso, né? É o indivíduo contra o todo, não necessariamente todo esse elemento sociopolítico por trás, né? É mais o fato de que é um contra todos, né? E aí um tem que ganhar. que foi uma das características do reaganismo, inclusive. Isso. Então você vê que esse ponto ideologicamente ele está presente no filme. Assim como está presente também esse heroísmo do filme. Assim, o Felipe falou, mas ele é um personagem com problemas mentais. Sim, mas essa questão do problema mental dele é mitigado em prol desse heroísmo. Justamente, ele mata menos gente, ou melhor, ele só mata um policial no filme. E é uma morte acidental, sabe? Ele não tinha intenção de matar aquele policial. Ele meio que escorrega do helicóptero, alguma coisa assim. O que é meio patético, né? O cara cai do helicóptero. O policial velhinho. Mas, então, assim, você vê que esses elementos que poderiam nos fazer pensar que o John Rambo, ele é um primo não muito distante do Travis Bickle, por exemplo, do personagem do Taxi Driver, né? Por que que o Taxi Driver é um filme, assim, mais superior? Porque eu acho que o Taxi Driver soube entender a complexidade de um personagem como esse. Soube entender. Ou seja, esse personagem, ele não é simplesmente um herói não reconhecido que a sociedade cruel, ruim, nefasta, jogou às margens e agora ele tá aí, né, vivendo uma vida de bosta, coitado dele. Não é simplesmente preto no branco, assim, dessa forma. Tem uma série de nuances aí que não estão sendo abordadas no filme, por melhor que o filme seja. E aí eu tô falando algo em defesa do filme. Eu acho que o First Blood é um bom filme, mas ele não é um filme complexo, não é um filme, assim, sabe, com muitas nuances. É um filme, na minha visão, ainda muito maniqueísta, ainda que tenta colocar um personagem com problemas mentais numa posição muito heróica, colocando um final muito conciliatório, meio melodramático, meio sentimental, para que você justamente se compadeça do sofrimento do John Rambo e vá assistir o próximo filme e todos os outros filmes da franquia, que são horrorosos, né, inclusive. Reconheço que me diverti muito com o terceiro, mas os outros são terríveis, são terríveis. A música brega no final realmente é muito brega. Certamente o Sylvester Stallone escolheu aquela música. Sem dúvida. Sim. Não, e vocês viram a letra daquela música? Não. The Road is Long. É sobre você andar sozinho, indo de cidade em cidade, e cada cidade pequena é igual a outra, e cada cidade pequena tem um coração partido. Ou seja, mostra essa figura do veterano de guerra como sendo um outcast desiludido, né? Uma pessoa que ele voltou da guerra achando que ele ia ter o mundo de volta, e ele quebrou a cara. Olha só, coitado dele. E assim, obviamente, eu não tô desmerecendo o sofrimento dos veteranos de guerra. Meu ponto não é esse. Meu ponto é como esse tipo de viés ideológico influencia a forma como um personagem é tratado no filme. A ponto de você, às vezes, desconsiderar mesmo todo o aspecto patológico desse personagem e olhar apenas para as qualidades dele. Apenas pro lado heróico dele. Eu acho que talvez eu não tenha me expressado tão bem antes, né? Mas meu ponto é mais por aí. Então, pessoal, nossa, essa conversa aqui podia seguir horas e horas, que, como sempre, a gente, até filmes que a gente pensa, do que a gente vai conversar, né? Tipo, começa o episódio e vai ver, já passou uma hora e pouco de gravação, então fica a dica, né? É um filme pra você ver com mente crítica, obviamente, como o Igor apontou, né? Não é nenhum Taxi Driver da vida, né? O Rambo é uma figura muito mais simples, né? Mas eu acho que, mesmo assim, é um filme muito interessante da época e tinha uma promessa do que um filme de Rambo poderia ter sido e acabou que não foi, né? Quando a série continuou. Mas a gente recomenda mesmo assim, né? E antes da gente anunciar qual vai ser o nosso próximo episódio da nossa temporada de ação nos 80, né? Bora dar pros nossos ouvintes aquelas nossas dicas da semana, né? Qual filme que vocês recomendam, assim, que tem alguma coisa a ver com o episódio de hoje, né? Bora começar, já que eu acho que você já mencionou o filme, inclusive, né? Grande Igor. Ué, eu gostaria de mencionar muito rapidamente, né? Porque eu acho que já é um filme que todo mundo conhece, eu acho que já foi indicado, talvez pelo Felipe até em algum outro episódio anterior, agora eu não me recordo qual. O Taxi Driver, né? Do Martin Scorsese, que eu acho que é uma obra prima esse filme, né? É um filme que eu adoro, já assisti ele várias vezes, e eu acho que a gente poderia enxergar um certo parentesco, sabe, entre o John Rambo e o Travis Bickle, que é o personagem do Robert De Niro. Talvez, assim, o John Rambo seja, assim, o primo mais jovem e menos bem articulado do Travis Bickle. O Travis Bickle é um personagem mais complexo. Foi escrito, né, pelo grande Paul Schrader. É um personagem que, assim, ele é obviamente mais complexo, ele tem obviamente mais nuances que um John Rambo da vida. Ele se vê, o que eu acho interessante dele é que ele se vê como um herói, mas você assistindo o filme, você vê que a forma como esse personagem se vê e a forma como o filme retrata ele são duas coisas diametralmente diferentes, o que deixa o filme mais rico, mais interessante. E eu recomendo, vá agora, sabe, para algum serviço de streaming, assista Taxi Driver, que é uma das grandes obras-primas do cinema. E também, né, a gente tinha mencionado grandes trilhas sonoras. Eu acho que vale a pena mencionar a excelente trilha sonora do Bernard Herrmann, esse colaborador habitué dos filmes do Hitchcock, que fez, foi a derradeira trilha sonora que ele fez, né? A última trilha sonora que ele compôs foi a trilha sonora pro Taxi Driver, que é excelente também. Então, assista esse grande clássico do cinema. E Scorsese, gente, eu acho que, né, não tem erro. Comentadíssimo, né? Eu adoro, tá no meu top 5, o Taxi Driver é fácil, né? Mas, realmente, né, outra, é um personagem mais, muito mais complicado, né? Diego, qual é a sua dica? Eu também queria recomendar uma obra-prima do cinema, chama O Franco Atirador, The Deer Hunter, do diretor infame Michael Cimino, que dirigiu um dos maiores fracassos da história do cinema, né? Que é um bom filme, né? Todo mundo fala que é um bom filme, né? At Heaven's Gate, mas que é um filme épico, longuíssimo, e que realmente foi super caro, mas é um fracasso, mas que pode ser recuperado hoje em dia, né? Agora, O Franco Atirador é um filme que fez muito sucesso, acho que foi indicado ao Oscar, com Robert De Niro, Meryl Streep, John Cazale, excelente elenco, e é um filme que realmente retrata, acho que de maneira brilhante, né? Com maestria, os efeitos da Guerra do Vietnã. Eu acho que Christopher Walken e Robert De Niro nesse filme são atuações fantásticas. Eles começam o filme como operários, né? E tem uma cena de casamento longa e linda no filme. E aí tem a parte da guerra, do trecho. Tem o trecho que eles estão na guerra, que eles são prisioneiros de guerra e sofrem tortura mental e física. Famosas cenas de roleta russa no filme. E depois tem a cena de quando eles voltam depois. Então realmente é um filme que marca bem, né? O processo, né? Antes, durante e depois da Guerra do Vietnã. Com atuações absolutamente brilhantes, um roteiro brilhante, um diretor de cinema fantástico, que tá no auge da forma nesse filme. É um filme grande, né? Um grande filme imperdível. Um dos filmes que mais me marcou na minha vida, que eu assisti quando eu tava começando a me apaixonar por cinema mesmo, né? Acho que eu tinha uns 14, 15 anos, então é um filme formativo pra mim, Franco Atirador. Muito bom. Pois é, eu vou sair um pouco. Eu não sabia que a gente tinha acordado previamente, né? Que ia ser sessão Robert De Niro exclusivamente nas dicas, né? Que é o protagonista dos dois filmes que foram recomendados até agora, que lidam com o Vietnã. Ele tem mais filmes, inclusive, sobre esse assunto, mas eu não vou recomendar. Eu vou recomendar, a diferença desses dois, que são grandes clássicos pré-Rambo, né? Um filme que se inspirou neles. Eu vou falar de um filme pós-Rambo, um filme pequenininho, um filme feito pra TV, na verdade, né? É um filme de 85 feito pra HBO, né? Pro canal. Mas isso numa época em que a HBO não era ainda esse sinônimo de grande qualidade que viria a ser no final dos anos 90, quando começou a produzir aquele Sopranos, The Wire, e hoje em dia eles fazem filmes, né, com altas estrelas de Hollywood, com a qualidade, né, indiscutível, né? Eles tiveram esse começo um pouco mais humilde, né? Nesse começo, quando eles estavam começando a fazer filmes próprios, teve um claramente inspirado no Rambo, um filme bem que eu acho inferior, mas acho que é interessante, chamado Nova York, Terra de Ninguém, que em inglês chama The Park is Mine, o Parque é Meu. O protagonista é o Tommy Lee Jones, que é uma figura meio rambesca, assim, que ele tem uma ex-mulher, ele não consegue ver o filho, ele não consegue manter o emprego em Nova York, e um amigo dele morre de câncer e deixa uma carta para ele descobre que esse amigo dele, que também tinha, né, o TPT dele, o transtorno de estresse pós-traumático, ele tinha enchido o Central Park tipo de umas bombas e tal, porque ele queria fazer um grande gesto, assim, pra chamar atenção a esse pleito, esse sofrimento dos veteranos de guerra, né? Aí o Tommy Lee Jones diz, não tenho nada a perder, foda-se, né? Então ele leva adiante esse plano, né, de chamar a atenção da sociedade tomando Central Park, né? Um filme que, na verdade, nem é filmado em Nova York, ele é filmado, acho que no Canadá, né? É de bem baixo orçamento, mas eu acho muito interessante, porque você vê realmente como o Rambo, esse elemento do primeiro Rambo, gerou também imitadores, né? Que são diferentes dos imitadores do Rambo 2, Rambo 3. É um filme que tem um sentido meio, não é tão claro do que eles estão querendo dizer, mas lida com esse assunto, né? E acho interessante que, apesar de que a gente falou muito bem do discurso, do final do monólogo do Rambo e tal, eu acho que ele não é um super ator, assim. E talvez em um universo paralelo, onde, por exemplo, esse primeiro Rambo fosse tipo um Tommy Lee Jones da vida, né? Ele teria feito aquele monólogo do final bem melhor, mais interessante. Talvez teria permitido que o Rambo morresse. E a figura que se contrapõe a ele nesse filme, do The Park is Mine, é o Yaphet Kotto, né? Do Alien. Um dos membros do Alien. Que também é um ator bem melhor que, por exemplo, o Richard Crenna, né? Então, se tem um universo paralelo aí do multiverso, onde First Blood é um filme do Tommy Lee Jones, onde ele fica doido e eles têm que chamar o coronel Trautmann, feito pelo Jafet Koto, e eu acho que esse sim seria talvez um filme de 5 estrelas, assim, né? Mesmo assim, o Stallone, não tô criticando, é um filme que ninguém nega que é um clássico, e esse do Nova Arquitetura, ninguém também não é um grande clássico, muito pelo contrário, né? Mas eu achei interessante ver o Tommy Lee Jones antes de ser bem famoso, como ele viria a ser, num papel pequenininho, atirando e tal, e seguindo um pouco os passos do Rambo, né? Nova York, Terra de Ninguém, The Park is Mine, de 85. Richard Crenna, ele é muito fraco, né? É o ator mais fraquinho do filme mesmo. Ele reclama as linhas dele, é muito engraçado. Oh, you don't know what you're getting into. É meio... Parece ator de TV mesmo. Quando eu era pequeno, eu achava que ele era o Ronald Reagan, que ele parece um pouco. Ele parece um pouco. Inclusive, ele fez o Reagan. Acho que o último dos últimos papéis dele, já nos anos 2000, assim, ele faz o Reagan num filme. Olha só, então, que psicanálise selvagem. Eles escolhem um ator que parece fisicamente com o Ronald Reagan para interpretar o pai bom do Rambo. Né, o pai que acolhe o Rambo, né? E pensar que o Ronald Reagan, depois num discurso político dele, ele alude o Rambo falando, ah, agora eu já sei, assim, fazendo referência a uma crise militar que os Estados Unidos estavam passando na época, ele fala assim, ah, já sei o que eu faço agora, né? Ontem eu assisti o Rambo e eu tive ideia. Ou seja, o Reagan, ele cita o Rambo como sendo um exemplo de proativismo, de heroísmo, de, sabe, get up and go, essa atitude norte-americana que a gente precisa agora, assim, sabe? Ah. Tá certo, tá certo. Bom, pessoal, essas são as nossas dicas e... Continuando então com a nossa temporada de ação, anos 80, a gente quer aproveitar, né, que está lançando agora, enquanto a gente está gravando esse episódio agora, em maio de 2024, no final do mês agora vai lançar no cinema Furiosa, um filme da saga do Mad Max. A gente falou, pô, ação, anos 80, George Miller, bora falar do Mad Max 2, A Caçada Continua, filme de 81. É um filme inacreditável, assim, de a maneira como o filme foi feito e as cenas de carros e batidas e ação, e é uma visão pós-apocalíptica que também, como o Rambo, marcou toda uma geração. Outro, tem mil filmes que imitaram esse Mad Max, especialmente o Mad Max 2, né? Então a gente diz, pô, bora conversar do que começou tudo isso, Mad Max 2, A Caçada Continua, ou O Guerreiro da Estrada, também acho que se chama em algumas versões, né? Filmaço. E é isso então, pessoal, bora dar nosso tchau habitual para os nossos ouvintes, grande Igor de Campos. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de escutar a nossa conversa, gente, é sempre um prazer conversar com vocês, eu gostei muito da nossa conversa de hoje, assim, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, espero que os nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto eu, e deixo aqui o meu pedido, se você gostou desse episódio, por favor, nos siga no Spotify, no Instagram, dê um like, curta a gente, mande sugestões, quais filmes que vocês gostariam de ouvir a gente conversar a respeito, se é que a nossa opinião vale de alguma coisa, não sei, mas por favor, interaja com a gente gosta muito, assim, de responder as mensagens de vocês, e eu fico muito contente de estar fazendo isso aqui com vocês, cavaleiros. Muito obrigado e ansioso para falar de Mad Max 2, que esse sim é um filme que a minha Hans Zimmer não toca nesse filme, porque esse filme eu adoro ele incondicionalmente. Então, próximo episódio, assim, lamento decepcioná-los, mas eu não vou reclamar de nada. Esse filme é fantástico, eu acho ele perfeito, então é isso. Eu vou reclamar de vocês, se vocês falarem mal desse filme. Eu não vou reclamar, não. E grande Diego, manda tchau pros ouvintes. Também tô empolgado para falar do Mad Max 2. Não sou tão fã quanto o Igor, né? Mas eu acho que é um filme, é um marco, né? O Mad Max 1 e 2 são marcos na história do cinema, porque eles, inclusive, são... Não sei se existia antes, né? Mas eles, talvez eles tenham criado um gênero, né? Um subgênero, né? O filme apocalíptico australiano, que tem vários filmes de terror e de ação que se passam num cenário desértico, né? Meio apocalíptico, lá na Austrália. Isso aí, geraram tantos filmes interessantes. É pura atmosfera, pura ação, pura habilidade técnica e realmente, eu não posso negar, né? Mad Max é muito cool. Recomendo a todos assistirem quem não assistiu e não perca o nosso próximo episódio. Valeu demais. Muito bom, pessoal. Então esperamos você daqui a 2 semanas para Mad Max 2. Abração, pessoal. Falou!